Thank you.

trovato in quartiere nel 2525 Xanea, 6060, informação F, passando 2 Xanea 225, bom dia, via Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste 1014. Via Bonf, desça para 4 mil pés. Salvador, bom dia, com 961 na autorização Galeão. 961, bom dia, informação Eco. Pronto, Cosette. Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, recola da 10, curva à direita, perfil da El, Leida Irume, intercepta per 9857 até Mouso. Aciona 5055, controle 1, 19.35. Autorizado nível 360 Galeão, conforme a rota do plano, decolou no zero, curva direita, Del, Leda, Iru, 5055, transponder, controle 1935, a primeira aerovia, pelo número 857, demonstro, gol 1961. Cotejamento correto, reporta pronto para o estacionamento, 1961. Chamaremos, 1961. Bom dia, 9040, bom dia, via Bonf, desce até o 050. 050 na Bonf, descendo para autorizado, chama táxi 1961. Chama táxi 961. Azul Alpeng Delta, solicito autorização para reforço do baixo 3 para o baixo principal, posição 9. Autorizado até a saída do baixo 3, reporta na saída do baixo 3, Alpeng Delta. Com autonomia de 3h40, PLB 162, alterna Florianópolis. Taxi até o ponto de espera da 10, bate 1 em Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste no 014. Bate em Índia, ponto de espera Torre 1895, gol no 961, graças, bom dia. Santana Mendes, 25, desça para 2000 pés, o ajuste 9014, está autorizado em ILSX e reporte estabilizado localizador. Ok, desce 2000, o 625 está estabilizado. Salvador, bom dia, Golo 961, pode esperar pronto. Golo 961, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 59. A linha decola 961. Azul Alfa Yankee Delta. Azul Alfa Yankee Delta autorizado para seguir até o gate 9. Reporta ao término. Decimal 35. 1965, bom dia. 1935. 35, sim. Sim. 040, desça para 2000 pés, o ajuste 1094, está autorizado o ILSX e reporte estabilizado o localizador. 2014, forma estabilizada, zona 040. 9 Salvador, bom dia. Esse é o 3171, informação S, portão 3, operação Guarulhos. 3171, bom dia, Eco confere, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, curva direita, perfil da EU, Leda Motiva. Intercepta, peso 10, até Tango Bravo Eco. Aciona 5061, no controle 119, decimal 35. Ok, 320, para Guarulhos, da Pedro 10, para Bacete. Nota 10, para a direita da Elvira, da Morte, para 5061, no controle 19, da 3171. 73171, no reporta pronto para o estacionamento portão 3. Reportará. 8, decimal 9. Chama a torre, 925, obrigado. Estou em Salvador, Mangia 625, Oxané. Estou precisando de LS, passando externo, baixar travado. Oxa, 625, bom dia. Avistado, livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 5 no 0. Livre pouso no zero, 625, Oxa. Controle, bom dia, 1759 da Gol, com a informação essa. Gol 1759, bom dia, via Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. 4.000, 1014, 1759. Azul, Alfa Yankee Delta, reboque sinalizado, bom dia. Bom dia, Alfa Yankee Delta. Estabilizou o voo 9040. 040, chame torre na frequência, no 8.95. 1895 graus, voo 9040. Direita, 219, o sol. Direita, 219. Controle, gol. 1961, solicita nível 340. 1961, ciente, aguarde. Desce. Número 9, o solo 6225. Solo Salvador 6225, Oxané. Oxané 6225, bom dia, táxi lento. E a Alfa, reportante da Juliette, aguardando a liberação do gate 3. Ok. Arianto na Alfa, chamante da Juliette, 6225. 340. Obrigado, nível 340, 9.11. Livre pouso 1.0, voo 9.0, 4.0. 9.11, chaminho centro Recife na frequência 1.251, alternativa 1.33, decimal 2.5. 251-3325, bom dia. aproximando a Juliette, 125 Oxa. Gente, mantenha a posição aguardando a liberação do gate 3. Ok, vou manter. Salvador TAM 3597, na posição 4, informação eco para Brasília, pronto para autorização. Autorizado Brasília 360, decola 10, curva direita, árvore Alefa. Eu peço Luna 7 aerovia que intercepta conforme rota. Aciona 5062, controle 119-35. Autorizado Brasília 360. Conforme a rota do plano, Perzulu no 7, decola 10, curva direita, árvore Elefa. 5062, 1935, TAM 35 no 7. Correto, TAM 35 no 7, reporta pronto, portão 4. É, reporta grátis. Solo, bom dia, 4040 com a ECO, autorização Confins 340. Confins autorizado, 340 é o nível, decolagem da 10, curva direita, árvore Elefa, saída. Intercepta Perzulu 21 conforme rota. Aciona 5063, controle 119-35. Aprovado com fins 340, Perzulu 21, decola 10, árvore Elefa, aciona código 5063, 119-35 com o controle 4040. Após a colagem curva direita 4040, reporta pronto, portão 1. Curva direita, correto 1, chamará. Luna 040 no solo, aos 34, direita 219, solo. Direita 219, graças, Luna 040. Solo, Salvador, bom dia, Luna 040. Gol 940. Gol 940, bom dia, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, te informo que irá aguardar a liberação do gate 2. Alfa antes da Juliette, aguardando os dois, o 9040, Flair acabou de perder a nova posição, você vai prosseguir parte 3, estou só no aguardo da posição prevista. Alfa Kilo parte 3, inicialmente atentou o sinalizador. Alfa Kilo para o 3, gol 9040. Bom, 759, tem condições, pode prosseguir em descida? Bom, 759, desça para 2.000 pés, ajuste permanente 614, está autorizado o ILSXC, reporte estabilizado, localizado. 2.000 pés, 614, pode voar Duna, bom, 759. Autorizado. Voando Duna, 759. Bom, 093, prossiga a descida para 4.000 pés, ajuste 1014. 4.014, 2.093. 3.1.7.1 na escuta. 19040, novamente, modificação de posição. Prossegue agora para a remota 12 do pátio 1. Remota 12 do pátio 1, está sendo chamada na posição 3 aqui. Ah, já parou de chamar. Chama táxi, 3171. Chama táxi. Desça para 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado o ILSRC, reporte localizador. 2000, reporte no localizador, quando 093. Salvador, bom dia, azul 9640. 9640, bom dia, via AMAN, desça para 3000 pés, o ajuste 614. Chegada AMAN, 3000 pés, 10041, 9640. Bom dia, TAN 3153, informação é pronto, cópia? Pronto, sim, tá. Autorizado Galeão, nível 360, da cola da 10, curva à direita da El Lederome, intercepta Upper November 857 até MOV. Aciona 5065, controle 119-1935. Aqui autorizado 360 para Galeão. Depósito 10, saída da EO, transição Lira, depósito Irumi, 19B857 até Moço. 5065, transponto 19B857. 360 é o nível com decolagem, após decolagem, curva à direita. 360, curva à direita. Correto, chama pronto, gate 2. Natureza da Gol, pode voar a duna, senhora? Finalizado. Voando duna, vamos ver a natureza. Torre Gol no 759 final. No 759, autorizado pouso na 10, vento 150 graus, 612 nós. Autorizado pouso, ficou na 0, vamos, 759. O Salvador poderia alertar a administração aeroportuária que as luzes do pátio ainda estão acesas. Obrigado. Esse governo volta a apagar um pouco mais de luz, não vai fazer isso aí. É mais voltada pra tomar, né? Pegando uma energia que vai matar mais, não. Estabilizou, 093. 093, complete a aproximação final e torre, na frequência 98, decimal 9. 18, 9, 093. 895. Tá, ingressar em Apache 3, eu vou no 759. No 759, seu gate previsto é o número 1, que ainda encontra-se ocupado. Você vai aguardar antes da gilete. Tá bom. Controle, Salvador, bom dia. Rio 5973. Rio 5973, bom dia. Via Mare, desça ao 050. Via Mare, 050. 5973. Está autorizado, não é presente? Autorizo o ITAP, o Rio 5973, é número 2 na aproximação. Gente, ITAP, número 273. ITAP 3171, bom, 10, 30 a bordo, confere. 30 a bordo, confere. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste na 014. 2295, a torre pela Índia, confirma. A 93, a frequência da torre é 118, decimal 95. Obrigado. 093, bom dia, desestabilizado ILS. 093, bom dia, autorizado o pouso, não, 0, vento 1, 50 graus, 06 buzinagem. Tive pouso na 10, eu vou no 093. A posição 4, está sentindo hoje aqui na posição 3, pronto, o puxo está na minha posição 3, 5 no 7. Assim que o Airbus da Avianca livrar a cauda, autorizado, puxo no 4, chama táxi. Ok, pode passar de prazo para o chamar da guarda e a gente vai chamar o táxi 3, 5 no 7. 2, Salvador, bom dia, está 3, 5 no 7, bom dia, espero, vamos para o colégio. Jet, após o banho da gola, alinhar e manter, 10, tá, 317 anos. Alinha e manter, depois do ponto. Passa um localizador, 9640. Ao alinhar, tá, vibra a decolagem, dono zero. O vento 150 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem, dono 03. Por gentileza. Até a posição do canal 3. Decolador 50, chame o solo 129. Seria o controle, senhor? 1935? Desculpa, o controle, é o sono mesmo. Boa viagem, 1935. Valeu, bom fim de semana, até logo, 3171. E o 5973 deixa para 2000 pés, Lajite 1094, está autorizado ILSX e reporte estabilizado localizador. 2000 pés, 1094, autorizado ILS, informarei localizador, 5973. 1093. Controle Salvador, 131171. 3171, no contato radar, subindo para o 320 via da EL. 320 via da EL, 3171. Autoriza para o Adileda, 3171? Autorizado, Lido. Obrigado, Adileda. Azul 9640 no localizador. Chame Torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 9640. Salvador, bom dia. É Europa, Mike Alfa Juliette. Mike Alfa Juliette, prossiga. O 9640 está na frequência do controle. Torre 198, decimal 95. Sim, desculpa aí. Torre Salvador, bom dia, azul 9640. O azul 9640. Alívio pouso, não, no zero. Vento 160 graus, 612 nós. Livre pouso, 9640. Desbloqueamento 315302. Sim. Vá. Saída do Pátio 3, no Mundo 093. Gente, aguarda a liberação do setor 1093. Aguarde. Para o táxi da 3597 com 134, 335, Serra Bravo, Romeu Papa. Livre táxi, direita via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 094. 1895, pronto, passou via Índia, 3597, direita, graças. 1093, prossegue Pátio 1 para o gate 4. Pátio 1 para o 4, 1093. Recepção, 5973. E o 5973 sorri na frequência 198, decimal 9. 1895, 5973, registro de bagagem. Torre 5973 da Rio ILS. Rio 5973, sente, continue na final, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 5973. Azul 4040, portão 1 no livre, reporta táxi. Autorizado, chamaremos táxi, o 4040. No solo 56, direito 219. Direito 219, 9640, bom dia. Bom dia. Da 3597, desova o tráfego na final, ponto espera 10 pronto. Ok, da 3517, mantenha, ponto espera. Alfa Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador, possivelmente 4 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 9640. 12, está autorizado o ILSX, reporte localizador.